sofrendo por querer bem. Acompanhe neste momento pela Rádio Serra Verde FM 104,9, Momento da Ave Maria, uma programação idealizada pela Paróquia Nossa Senhora de Fátima. Estamos reunidos neste momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos começando mais uma edição do nosso Momento da Ave Maria, um momento especial de oração para todos nós. Gostaria de meditar com você a primeira leitura. Eu creio que hoje Deus quer dar uma palavra àquelas pessoas que estão desanimadas. A verdade é que viver neste mundo não é tarefa fácil. Jesus mesmo disse que no mundo vocês terão tribulações. No mundo vocês vão ter aflições. A verdade é que este mundo é um verdadeiro vale de lágrimas. É uma cruz todo dia. É um sofrimento a cada dia. É uma dificuldade a cada dia. E para poupar o nosso sofrimento, Jesus disse: não vos preocupeis com o dia de amanhã. Porque senão você sofre com os problemas de hoje e já sofre com os problemas de amanhã. Então Jesus deu um conselho exato para nós. Pense no dia de hoje. Resolva os problemas de hoje. Até porque você não pode resolver os problemas de amanhã. Claro que a gente pode nos organizar, podemos fazer tantas coisas, mas cada dia basta a sua preocupação. Esta vida, portanto, ela é uma vida, viver não é tarefa fácil. Então pode acontecer que uma hora ou outra o desânimo bata no nosso coração. O que é o desânimo? Eu tenho uma missão para realizar, mas eu estou sem força para isso. Então você tem a missão, hoje é dia dos pais, você tem a missão de ser pai, mas você perde a força para ser pai. Você perde a força para ser um esposo. Você perde a força de ser o líder do seu trabalho, de trabalhar, de estudar, de cuidar dos seus filhos, de cumprir a sua missão. Pode acontecer até com o padre que desanima de ser padre, já cansei, desanimei, estou desanimado. O outro que desanima da sua vocação. A pergunta e a verdade é, quem de nós nunca desanimou na vida? Eu quero mostrar para vocês hoje um grande homem de Deus que também desanimou. E é bonito às vezes a gente olhar grandes homens de Deus que também parece que são humanos como nós. Então, do Antigo Testamento, a gente tem grandes homens, e talvez um dos maiores que nós temos, além de Moisés, inclusive Moisés é aquele que apareceu na Transfiguração. Mas do lado de Jesus na Transfiguração, além de Moisés, apareceu Elias. Então Elias talvez seja um dos grandes nomes do Antigo Testamento, um grande homem de Deus. E parece que o homem desanimou. Parece que Elias desanimou. Diz a palavra em 1 Reis, capítulo 19, versículo 4, que Elias entrou deserto adentro. Elias entrou deserto adentro. E essa palavra deserto, para a nossa teologia, para a nossa espiritualidade, ela é muito profunda. O que é o deserto? O que é o deserto na Bíblia? Quando a Bíblia diz, Elias entrou deserto adentro, deserto é provação. Elias estava sendo provado por Deus. Então na nossa vida, na minha vida, na sua vida, nós vamos passar por imensos desertos. Deserto adentro, e talvez você esteja num deserto adentro já. E se não está, vai chegar ao seu deserto. Todos nós passamos pelo deserto. E nós vamos entender que o deserto é necessário. O deserto é o lugar da provação. É o lugar onde somos provados por Deus. Portanto, é o lugar de sofrimento. É lugar de angústia. Então talvez a sua vida também esteja assim, a tua vida esteja hoje num deserto, provação, angústia, pensamentos. O deserto é lugar de tentação. É no deserto que o diabo aparece. Porque o diabo, vendo que nós estamos num grande momento de provação, de escassez, é a hora que o diabo chega para causar as suas tentações. Lembre-se que Jesus foi tentado no deserto durante 40 dias. Lembre-se que o povo caminhou 40 anos no deserto, sendo provado por Deus, e por que não dizer que sendo tentado pelo diabo? Você está entendendo, sim ou não? Diga comigo, deserto é lugar de provação. Deserto é lugar de tentação. Então preste atenção, não é fácil passar pelo deserto, hein? Deserto é o lugar onde vamos ser purificados. Então deserto também é um lugar de purificação. É um lugar onde você é purificado. É um lugar onde você vai ser provado. É um lugar onde você vai ser tentado. Mas então o deserto é ruim, Frei? Não. Deus colocou Elias no deserto. Diz a Bíblia que foi o Espírito Santo que conduziu Jesus para o deserto. Nós, uma multidão de pessoas que estão nos assistindo agora, alguns de vocês que estão aqui, já tomaram a decisão de fazer 40 dias de quaresma de São Miguel. O que, que nós iremos fazer? Nós vamos entrar no deserto, em pleno agosto e setembro. Não é Semana Santa, não terá Semana Santa para nós, mas nós decidimos entrar na quaresma. Nós decidimos entrar no deserto. Então o deserto é ruim? Não, o deserto é ótimo. Porque o deserto Deus vai me provar. O deserto eu vou ser tentado, mas é na tentação que eu tenho oportunidade de provar o tanto que eu amo a Deus. Porque se o diabo ganhar de mim, eu perco a batalha. Mas se eu ganhar do diabo, eu ganho mérito. Então a tentação é um jogo não muito bom para o diabo também. Por isso que Deus permite que você seja tentado. Porque se você perde, se você cai na tentação, beleza. É ruim para você. Mas se você vence, você ganha mérito. É o lugar onde você é purificado. É bom ser purificado, porque nós trazemos, às vezes no caminho, a gente vai amontoando coisas que são desnecessárias. E Deus precisa ir purificando a gente. É só no deserto que nós somos purificados. E preste atenção no que eu vou lhe dizer. É no deserto que você ouve a voz de Deus. É no deserto que você aprende as coisas de Deus. É tão verdade que as pessoas dizem assim: foi naquele momento de sofrimento que eu mais aprendi. Porque às vezes a gente não tem capacidade de aprender quando as coisas estão dando bem, está tudo dando certo, a gente fica desatento, a gente não escuta Deus. Às vezes é preciso chegar à prova, é preciso chegar ao sofrimento, é preciso a gente estar no deserto para a gente entender algumas coisas que a gente não estava vendo. É no deserto que Deus fala com você. E às vezes você chega no deserto já cansado. Mas eu tenho que lhe dizer que é no deserto que Deus vai renovar as suas forças. E até um paradoxo, porque você no deserto é convidado a fazer jejum, você fica fraco no corpo, mas parece que quando você faz esse jejum, Deus vai fortificando a sua alma. Então o deserto é o lugar, sim, aonde renovamos as nossas forças. Então quando você estiver no deserto, é um lugar muito bom para você estar. Difícil. Porque você sabe que o deserto é muito sol. Difícil de encontrar água. Chega à noite, é muito frio. É muito sol de dia, é muito frio de noite. Não tem árvore direito. É difícil. Mas é bom o deserto. Porque é só você e Deus. Então por isso que você ouve a voz dele. O deserto é o lugar onde a gente volta, isso é muito importante, a gente volta à nossa essência. Por que que Jesus foi para o deserto? Talvez antes de Jesus começar sua missão, ele foi para o deserto, talvez para o Pai revelar para ele qual é a tua essência. A tua essência é que você é meu filho. Então o deserto mostra para você a tua essência. Então a gente precisa de quando em quando ir para o deserto. Então como Elias, nós precisamos entrar deserto adentro às vezes. Porque o deserto vai fazer bem. O deserto vai fazer bem. Se o deserto vai me fazer voltar à minha essência. Ver aquilo que de fato eu sou, porque às vezes a gente se engana, às vezes a gente acha que a gente está indo no caminho certo, estamos indo no caminho errado. Perdemos o rumo, perdemos a direção, nos apegamos às coisas materiais, nos apegamos às pessoas, nos apegamos às coisas, esquecemos do essencial. Esquecemos quem somos, e não quem somos para os outros, quem somos para Deus. Quem você é para Deus? No deserto, as nossas fraquezas ficam expostas. Neste momento de deserto espiritual, as suas fraquezas, elas ficam expostas. E tudo isso que eu estou falando é a experiência de Elias. Elias entrou deserto adentro. Eu estou dizendo então que Elias foi provado. Eu estou dizendo que Elias foi tentado. Eu estou dizendo que Elias foi purificado. Eu estou dizendo que Elias estava sendo chamado a voltar à sua essência. Eu estou dizendo que Elias precisava ouvir a voz de Deus. Eu estou dizendo que Elias começou a ver as suas fraquezas como nunca. Porque as fraquezas no deserto ficam expostas. Você vê suas maldades, você vê suas fraquezas, você vê suas misérias, você vê os seus pecados. Parece que as suas forças foram embora, você não sente mais força. E a experiência que muitas vezes nós fazemos é de querer desanimar, de querer jogar tudo para o alto. Talvez esse seja o seu sentimento de hoje, de agora. Às vezes você não sente nem a presença de Deus. Tem momentos na vida que a gente não sente a presença dos amigos, a gente não sente a presença das pessoas, mas às vezes a gente não sente nem a presença de Deus. E isso é deserto. Já estaremos mortos. Deus não desiste. Si menor. Deixa Deus sonhar em ti. Deixa Deus sonhar em ti. Não tenhas medo. É Deus quem te segura. Olha isso. Deixa Deus sonhar em ti. Deixa Deus sonhar em ti. Não tenhas medo. É Deus quem te segura. Um caminho difícil demais, verás tempestades, te assustarão, mas quando o sonho é de Deus, ninguém destruirá. Se Ele prometeu, também cumprirá. Tenha paciência e saiba esperar, o melhor de Deus virá. Então segue além, você não pode parar. Segue além, segue além. Não pare, não pare. Segue além. Segue além. Feche teus olhos. Do que você tem desistido? Talvez você já desistiu de algumas coisas. E talvez você estava prestes a desistir de outras. Talvez você estava prestes a desistir do seu casamento. Prestes a desistir dos teus filhos. Da sua família. Talvez você estava prestes a desistir da sua vocação. Prestes a desistir da igreja. Da missão que Deus te deu. Levanta e come. Tens um longo caminho a percorrer. Levanta, Senhor, aquele que está caído. Devolve a visão, Jesus. Devolve a visão. Muitos desanimaram. Muitos desanimaram. Ori alabaria candara laba siriri candara handara lalala. Ori alabaria handara lalala. Muitos, como Elias, estavam pensando em tirar a sua própria vida. E você está dizendo, mas eu não tenho força. É Deus quem vai te alimentar. É Deus quem vai te alimentar. Deixa Deus te alimentar. Deixa Deus sonhar em você. Deus tem sonhos para você, Deus tem sonhos para a sua vida, Deus tem missões para você. Deixa Deus sonhar em ti, deixa Deus sonhar em ti. Não tenhas medo, é Deus quem te segura. Deixa Deus sonhar em ti, deixa Deus sonhar em ti. Deixa Deus sonhar em ti. Não tenhas medo, filho, não tenhas medo, é Deus quem te segura. Segue além, segue além, segue além, segue além. Você não vai parar, segue além, segue além, segue além. Mas não vai ser um caminho fácil. Verás um caminho difícil demais, verás tempestades que te assustarão, mas quando o sonho é de Deus, ninguém, se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Tenha paciência e saiba esperar. O melhor de Deus virá. Segue além, segue além. O melhor de Deus virá, o melhor de Deus virá. Segue além. E eu pergunto para você, o melhor de Deus chegou na vida de Elias, sim ou não? Chegou. Para quem queria tirar sua própria vida, agora está todo com Jesus no céu. Tenha paciência, tenha paciência. E não deixa ninguém iludir você. Se alguém te prometer vida aqui, sem sofrimento, é mentira, é balela. Cruz, o caminho é longo, é estreito, mas tem a recompensa, e a recompensa é a glória. Então seja fiel ao teu casamento, seja fiel, mesmo que doa, mesmo que seja difícil, seja fiel, por quê? Porque Deus pediu para ser, porque Deus pediu, falou, quero até a morte vai separar vocês, pronto, por causa disso serei fiel. E vou ser fiel, vou cuidar dos meus filhos, vou cuidar da minha família, vou ser fiel na minha igreja, vou ser fiel, porque Deus pediu para ser. Eu não vou parar. O que que eu ganho parando? Nada. Você não ganha nada parando. Agora você ganha recompensa, seguindo em frente. Amém? Obrigado, Jesus. Segue além. Subiram de dois em dois. dois, os animaizinhos subiram de dois em dois, a minhoquinha e os pinguins com os filhos do Senhor. Os animaizinhos subiram de dois em dois, os animaizinhos subiram de dois em dois, o canguru e o sapinho com os filhos do Senhor. Erguei as mãos e pai, glória a Deus. Erguei as mãos e cantai com os filhos do Senhor. Erguei as mãos e dai glória a Deus. Erguei as mãos e dai glória a Deus. Erguei as mãos e cantai com os filhos do Senhor. Erguei as mãos e dai glória a Deus. Erguei as mãos e dai glória a Deus. Erguei as mãos e cantai como os filhos do Senhor. O Senhor tem muitos filhos Ele tem. Eu sou um deles, você também. Louvemos ao Senhor. Braço direito. O Senhor tem muitos filhos Ele tem. Eu sou um deles, você também. Louvemos ao Senhor. Braço direito, braço esquerdo. O Senhor tem muitos filhos Ele tem. Eu sou um deles, você também. Louvemos ao Senhor. Braço direito, braço esquerdo, perna direita. O Senhor tem muitos filhos Ele tem. Eu sou um deles, você também. Louvemos ao Senhor. Braço direito, braço esquerdo, perna direita, perna esquerda. O Senhor tem muitos filhos Ele tem. Eu sou um deles, você também. Louvemos ao Senhor. Braço direito, braço esquerdo, perna direita, perna esquerda, balança a cabeça. O Senhor tem muitos filhos Ele tem. Eu sou um deles, você também. Louvemos ao Senhor. Braço direito, braço esquerdo, perna direita, perna esquerda, balança a cabeça, dá um pulinho. O Senhor tem muitos filhos Ele tem. Eu sou um deles, você também. Direito, braço esquerdo, perna esquerda, balança a cabeça, dá um pulinho, abraça o irmão. O Senhor tem muitos filhos Ele tem. Eu sou um deles, você também. Louvemos ao Senhor. Braço direito, braço esquerdo, perna direita, perna esquerda, balança a cabeça, dá um pulinho, dá um abração. Momento da Ave Maria. Serra Verde FM. Você acompanhou pela Serra Verde FM 104,9, Momento da Ave Maria, uma programação idealizada pela Paróquia Nossa Senhora de Fátima de Serranópolis. Temos um encontro marcado de segunda a sexta, das 18 horas às 18h30, aqui pela Serra Verde FM 104,9. Boa noite e até o próximo encontro. O dia começa tão bonito quando a gente toma um belo café da manhã. Vem, a qualquer hora do dia, vem. Confeitaria Doce Sabor, o melhor café da manhã de Serranópolis, de terça a domingo, sempre a partir das 6 horas da manhã. O tradicional bolo de aniversário, realiza sua encomenda com antecedência 99967-3999. Venha se deliciar com o melhor misto quente da cidade e um super pastel frito na hora. Confeitaria Doce Sabor. Direção do casal Carlos e Weila, Avenida Maurício Ribeiro Campos. Sucesso! Vem você também. Serra Verde FM, canal de comunicação ZYC 586, canal 285. Associação e Movimento Comunitário. Rádio Serra Verde FM, 104,9. Direção-geral, Marlon Teixeira. Direção artística e programação, Wellington Alves, o Alemão. Rádio Serra Verde FM, 104,9. É líder em audiência. É gostosa de ouvir. Ela é a rádio que toca o seu coração. Participe através de WhatsApp 649-8118-1879. Serra Verde FM. Para grandes ouvintes. A rádio que toca o seu coração. Agora, no seu rádio, a informação com credibilidade. O que acontece no Brasil e no mundo? Jornal Virou Notícias. Terça-feira, 1 de agosto de 2023. Muito obrigado a você que escolheu o nosso programa, que escolheu a nossa emissora para ficar bem informado. O JVN tem realmente essa missão de levar até você os fatos, as manchetes, de levar as notícias na íntegra, como eles realmente acontecem. Tudo para que você seja um ouvinte melhor informado. O nosso muito obrigado pela sua audiência e, acima de tudo, pela sua confiança. Hoje, 1º de agosto, iniciando o 8º mês do ano, Dia Nacional do Selo, Dia Nacional dos Portadores de Vitiligo, Dia do Cerealista, Dia Mundial da Amamentação, Dia Mundial do Câncer de Pulmão e dia de você ficar bem informado aqui com a gente no JVN. Vamos começar o programa de hoje falando de um mal que atinge boa parte da população brasileira e mundial. Um mal ativo e passivo. Estamos falando do tabaco. A Organização Mundial da Saúde divulgou ontem um relatório sobre a epidemia de tabaco. 71% da população mundial estão protegidos por algum tipo de medida de controle. 5,6 bilhões de pessoas. Ainda assim, o número é 5 vezes maior do que o registrado em 2007. Mostra que precisa de mais intervenção, de mais apoio, de mais sustentação nas medidas que auxiliam principalmente na prevenção. O relatório destaca que as ilhas Maurício na África e os Países Baixos na Europa se juntaram ao Brasil e à Turquia como exemplos internacionais. O grupo segue os 6 critérios principais de controle do tabaco: monitorar o uso, as políticas de prevenção, proteger as pessoas da fumaça, oferecer ajuda para quem deseja abandonar a prática, alertar sobre os perigos, criar barreiras contra a publicidade e aumentar os impostos. 8 países precisam cumprir apenas mais um desses critérios para entrar no grupo. São eles Espanha, Etiópia, Irã, Jordânia, Madagascar, México e Nova Zelândia. A OMS também reforça que criar espaços livres de fumo é importante para que as pessoas respirem um ar limpo e para que a população seja protegida dos efeitos mortais do tabaco. As estimativas são de que em torno de 1 milhão e 300 mil pessoas morrem todos os anos como fumantes passivos em todo o mundo. A exposição à fumaça do cigarro aumenta os riscos de ataques cardíacos, de acidente vascular cerebral, doenças respiratórias, diabetes do tipo 2 e diferentes tipos de câncer também. Embora o cigarro comum, como é conhecido, vendido em maço, tenha diminuído com o tempo, o número de uso de cigarros eletrônicos, principalmente pelos jovens, aumenta e preocupa. Os dados mais recentes são da Pesquisa Nacional de Saúde de 2019, mostra que o total de adultos fumantes no país é de 12,6%. E uma das principais causas de morte no país, o câncer de pulmão, é causado pelo tabagismo em 80% dos casos, segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA. Ou seja, uma das piores preocupações nesse sentido é o consumo dos cigarros, principalmente eletrônicos, que vem aumentando entre jovens, né? Ele é proibido desde 2009 pela Anvisa, mas ainda é encontrado vendido livremente em feiras, em algumas lojas, e circula facilmente entre jovens, principalmente entre 18 a 24 anos de idade. Mas ele é tão ou mais prejudicial que o cigarro comum. Então fico alerta aí para que as pessoas tenham essa atenção, cuidem mais da sua saúde, né? E verifiquem quem tem a intenção de parar de fumar, que busque ajuda. Existe ajuda psicológica, existe ajuda médica, existe ajuda medicamentosa também, que colabora e contribui para quem deseja deixar o hábito, né, e o vício de fumar. O Brasil é referência global, mas também ainda enfrenta desafios grandes, enormes, contra o tabagismo. Jornal virou notícia. É sempre muita informação, é sempre muito destaque. Você acompanha aqui na edição de hoje. Destaques. Mulheres negras recebem 48% do que ganham homens brancos. Pesquisa do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Ministério da Saúde quer salas de amamentação em UBSs de todo o país. Economia. Fundação Getúlio Vargas diz: Brasil tem menor nível de incerteza econômica desde 2017. Mercado reduz previsão da inflação de 4,9% para 4,84%. FMI prevê crescimento de 2,1% da economia brasileira neste ano. Prazo para comprovação de documentos do ProUni termina dia 3. É preciso apresentar documentos comprovando renda familiar de até R$ 1.980. E ainda loterias, indicadores econômicos, agropecuários, previsão do tempo, esporte e muitas outras informações. Seja bem-vindo, bem-vinda. O Jornal Virou Notícia está no ar. Aconteceu. Virou notícia. A ouvidoria das polícias de São Paulo apura denúncias de mais 9 mortes por intervenção policial que teriam ocorrido entre domingo e ontem em Guarujá, no litoral paulista, em meio a uma mega operação de segurança na região. Com isso, o total de mortes até o fechamento dessa matéria, quando teve início a ação policial, pode chegar a 19. A ouvidoria já apurava outras 10 mortes que teriam ocorrido até a tarde de domingo. Os fatos estão sendo investigados e os números oficiais ainda serão apresentados. Uma mulher de 22 anos foi estuprada na madrugada de domingo, após ter sido deixada na rua, desacordada e alcoolizada, por um motorista de aplicativo em Belo Horizonte. A irmã relatou que ela chegou em casa sem lembrança do crime e em choque. De acordo com a Polícia Militar, a jovem foi a um show no Estádio Mineirão na noite de sábado. Por volta das 2 horas de domingo, ela decidiu ir embora quando um amigo chamou o motorista por um aplicativo de transporte e compartilhou o trajeto da viagem com a irmã da vítima. Desacompanhada no veículo, a mulher chegou ao endereço onde mora cerca de 1 hora depois do crime. A queda de um guindaste matou 17 pessoas que trabalhavam na construção de uma ponte na Índia, na terça-feira. Segundo as autoridades, o acidente aconteceu no oeste do país, a 80 quilômetros de Mumbai, maior cidade do país. Diversos outros trabalhadores ficaram presos na construção após o desabamento. Equipes foram acionadas para resgatar os sobreviventes e os corpos das vítimas que morreram. Em uma rede social, o primeiro-ministro da Índia lamentou o acidente. Um vídeo mostra uma mulher armada ameaçando adolescentes em condomínio em Minas Gerais e acabou viralizando. De acordo com informações, ela teria ameaçado 5 adolescentes por causa do som alto em um condomínio fechado em Montes Claros. O vídeo mostra a mulher ofendendo os adolescentes com uma arma na mão, dizendo, abre aspas, "Bando de marginais, tenho tanta pena de vocês, tanta pena. Se Deus não fizer assim com vocês, gesticulando a mão no sentido de abençoar, vocês vão virar bandidos. É cemitério ou cadeia." Fecha aspas. A Polícia Federal prendeu 5 mulheres por abusar sexualmente de seus próprios filhos a pedido de um psicólogo com quem mantinham conversas pela internet. As mulheres teriam abusado dos filhos e de crianças que conviviam ao redor, registrado os crimes em vídeos e compartilhado as imagens com o psicólogo. Mandados de prisão foram emitidos após a prisão do homem em dezembro do ano passado, o que levou à identificação das mulheres envolvidas nos crimes. Durante investigações da Operação Anêmona, realizada no Ceará e também no Rio de Janeiro. Um avião modelo Boeing 737 MAX 8 teve pane ontem em um dos motores durante o voo G3-1715, que saiu do aeroporto de Galeão, no Rio de Janeiro, com destino a João Pessoa, na Paraíba. Por causa do problema no motor, a aeronave precisou fazer um pouso de emergência no aeroporto de Vitória, no Espírito Santo. Segundo a empresa, esse tipo de aeronave conta com dois motores, por isso, somente com o motor que estava funcionando foi suficiente para fazer o pouso de emergência. Ninguém se feriu. Uma mulher ficou presa cerca de 90 minutos na boca de um crocodilo e sobreviveu. O fato aconteceu na Indonésia. Falmira de Jesus estava coletando água em um riacho, quando de repente o animal surgiu de trás das folhagens e abocanhou e arrastou para um pântano. Ao ouvirem os gritos, colegas de trabalho tentaram resgatá-la, usando varas longas para intimidar e afastar o crocodilo. Falmira lutou para manter a cabeça acima da superfície, enquanto o animal tentava arrastá-la para o fundo do riacho. Somente após cerca de 90 minutos, o crocodilo acabou libertando a mulher, que foi resgatada e levada para um hospital com ferimentos graves nos braços, pernas e pés. Ela está recebendo tratamento. Que situação, hein? Juíza aceita processo contra Daniel Alves e pede indenização de R$783 mil. No próximo dia 2, o brasileiro será chamado em juízo para ouvir a formalização do processo. Dia 2, conhecido também como amanhã. Segundo o documento, a justiça avaliou todas as provas e considera que há indícios de que Daniel Alves violentou sexualmente a mulher de 23 anos no dia 31 de dezembro do ano passado, em Barcelona. Jornal Virou Notícias. O jornal mais completo do Brasil. O Ministério da Saúde anunciou ontem que pretende instalar salas de amamentação em unidades básicas de saúde, UBSs, de todo o país. Segundo a pasta, a iniciativa visa apoiar mães que trabalham fora de casa, principalmente as que não têm vínculo empregatício formal e, portanto, não contam com amparo legal. A proposta ministerial é que os projetos arquitetônicos para a construção de novas unidades com mais de 4 equipes de saúde prevejam um espaço apropriado para que as mulheres possam amamentar seus filhos ou coletar leite para doar à rede de bancos de leite. O ministro Fernando Haddad vai devolver uma estátua de onça dada de presente pelo governo saudita. O artefato será enviado à embaixada do país em Brasília. Em nota, o Ministério da Fazenda explicou que o secretário da Receita Federal, Robson Barreirinhas, orientou Haddad a devolver a estátua. Caso o governo saudita queira reenviar o presente, é necessário cumprir os trâmites exigidos pela legislação brasileira. Pelo protocolo, esclareceu a pasta. A oferta de presentes a autoridades públicas deve ser feita com aviso prévio para um cerimonial do órgão público agraciado. Por esse motivo, o secretário da Receita orientou o ministro Fernando Haddad a devolver a estátua de onça. O mesmo vai acontecer com Geraldo Alckmin, vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Ele recebeu também um presente do governo da Arábia Saudita, uma estátua em forma de camelo, e também irá devolver o presente. Alckmin recebeu do ministro de Investimento da Arábia Saudita durante Fórum de Negócios de Brasil e o País Árabe, realizado na última segunda-feira em São Paulo. Indicadores econômicos. O nível de incerteza da economia do país é o menor desde novembro de 2017. É o que aponta o indicador de incerteza da economia, divulgado ontem no Rio de Janeiro pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. O FMI prevê um crescimento de 2,1% da economia brasileira este ano. A organização aponta desafios do governo para cumprir as suas propostas. O relatório foi divulgado ontem, de acordo com o artigo 4º do Acordo Constitutivo do FMI, todos os 190 países membros devem submeter-se regularmente a esse tipo de avaliação. O mercado reduziu a previsão da inflação de 4,9% para 4,84%. A estimativa está no boletim Focus de ontem, pesquisa divulgada semanalmente em Brasília pelo Banco Central, com expectativa de instituições financeiras para os principais indicadores econômicos do país. E o programa Desenrola já negociou ou renegociou mais de 2,5 bilhões de reais em dívidas em 2 semanas. Foram renegociadas mais de 400 mil contratos de dívidas. A faixa 2, que abrange principalmente débitos com bancos para quem tem renda de até 20 mil reais, sem limite de valor de dívidas, permite o refinanciamento de imóveis e veículos. Por exemplo, os devedores poderão acionar diretamente as instituições bancárias para negociá-las. O balanço foi apresentado ontem pela Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN. Vamos agora aos destaques do tempo e da temperatura com a nossa colaboradora, Carolina Castro. Previsão do tempo. Olá, hoje é terça-feira e você confere a previsão do tempo para a região sul. Tempo firme predomina em toda a região sul do país. A condição é de sol e pouca presença de nebulosidade. Além disso, o frio perde força e já não são esperados episódios de geadas devido à gradual elevação das temperaturas após o afastamento do centro da massa de ar polar para o oceano. Para a região sudeste, tempo firme ainda predomina na maior parte da região. No entanto, no litoral de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, leste de Minas Gerais, o tempo segue instável. Há variações de nebulosidade de chance de chuvas devido à presença da frente fria no oceano. Além disso, o sistema pode provocar chuvas significativas no litoral capixaba. Para a região centro-oeste, tempo firme persiste sobre toda a região. A causa é devido à presença da massa de ar seco, que inibe a formação das instabilidades. A condição é de sol e temperaturas elevadas. Tempo firme persiste sobre a maior parte do nordeste. A exceção fica por conta das pancadas isoladas no norte do Maranhão e das chuvas que podem acontecer a qualquer momento do dia no sul da Bahia. A causa é devido à chegada da frente fria na costa da região. Para a região norte, pancadas de chuva ainda se espalham pela metade norte da região. O destaque fica para o noroeste do Amazonas e Roraima, onde volumes mais expressivos podem ser registrados. Na faixa sul, o tempo firme predomina. Fechamos aqui a primeira parte do Jornal Virou Notícia, daqui a pouquinho atualizando a nossa pauta, trazendo outras informações importantes, outros destaques para você que nos acompanha aqui no JVN. Até já. Seja Jornal na fazenda, seja na cidade, combustível tem que ter a melhor qualidade. Se você vai viajar ou vai trabalhar, se vai pra balada ou pra passear, Posto Planalto, o seu posto de serviço. Auto Posto Planalto, super troca de óleo com mão de obra qualificada. Você só paga o filtro e o lubrificante. A mão de obra é no 0800 no Auto Posto Planalto. O melhor combustível da região pelo menor preço. Aceitamos todos os cartões de crédito. Eu disse Auto Posto Planalto, seu posto de serviços. Tem restaurante Panelão no pátio do Auto Posto Planalto. O amigo Geraldinho te aguarda com o menor preço e a maior qualidade do estadão de Goiás. Às margens da GO 184, setor Planalto, Serranópolis, Goiás. O melhor pra você é o nosso compromisso. Olha, se você quer pra sua saúde toda a atenção, eu vou te falar a melhor opção. Se liga aí! Precisou de medicamentos? Conte sempre com a Drogaria Droga Freitas. É mais saúde para sua família. Atendimento especial na hora que sua saúde necessita de cuidados. Aqui você encontra a maior variedade de medicamentos genéricos, similares e de marca. E o mais legal, preços especiais. Venha conferir. Estamos localizados na Avenida Coronel José Inocêncio de Lima, setor rodoviário, ao lado do supermercado do Moraes. Fones 64-3668-1146, 64-9-90. 86-18-86-46. O amigo e farmacêutico Maércio aguarda você. Voltamos a apresentar o Jornal Virou Notícias. Olá, já estamos de volta com o seu Jornal Virou Notícia, informação sempre aqui na programação da sua rádio. A pesquisa do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas aponta que, no primeiro trimestre deste ano, a remuneração média das mulheres negras era de R$ 1.948, o que equivale a apenas 48% do que homens brancos ganharam na média, 62% do que as mulheres brancas receberam e 80% do que os homens negros ganham. Essa desigualdade permanece apesar do aumento do contingente de mulheres negras na população em idade ativa e da ampliação da escolaridade. Segundo o levantamento, entre o primeiro trimestre de 2012 e 2023, a população em idade para trabalhar cresceu 13,4% no Brasil. Entre mulheres negras, essa expansão foi maior, 24,5%, próximo do registrado para homens, que foi de 22,3%. Mas, infelizmente, ainda continua essa disparidade, continua essa desigualdade salarial, essa desigualdade profissional que persiste no Brasil e que precisa urgentemente ser combatida de acordo com especialistas. Vamos falar de educação? O prazo da segunda chamada para comprovação de documentação dos classificados para o segundo semestre do ProUni terminará na próxima quinta-feira, depois de amanhã. Nesta etapa, os candidatos a bolsas integrais e parciais de estudo em cursos de graduação nas instituições privadas de educação superior devem comprovar as informações fornecidas durante a inscrição. A entrega da documentação pode ser feita por meio eletrônico do portal de acesso único do Ministério da Saúde, do Ministério da Educação, ou na própria instituição de ensino superior, que é acessounico.mec.gov.br. O prazo para a inscrição do Enseja PPL 2023 também termina essa semana, só que na sexta-feira, dia 4. As provas serão aplicadas nos dias 17 e 18. O Enseja PPPL é destinado aos jovens e adultos privados de liberdade que cumpram medidas em instituições de administração prisional ou socioeducativa e que não tenham concluído ensinos fundamentais e médio no tempo certo, mas buscam a certificação. Para participar, é necessário ter no mínimo 15 anos completos no dia de realização das provas e não ter concluído o ensino fundamental, ou para a certificação do ensino médio, é necessário ter no mínimo 18 anos completos no dia das provas e não ter concluído o ensino médio. Ainda há pouco nós trouxemos a informação de uma mulher que permaneceu por 90 minutos na boca de um crocodilo, né? Sobreviveu, mas teve ferimentos de natureza grave. Agora a nossa colaboradora Carolina Castro traz mais um incidente com um animal, dessa vez nos Estados Unidos. Uma criança teria sido agredida por um puma. Uma menina de 8 anos que estava acampando com a família no Parque National Olympic, em Washington, nos Estados Unidos, foi atacada por um puma. Segundo informações divulgadas pela Fox News, o animal fugiu após a mãe da criança gritar para tentar salvar a filha. Especialistas em vida selvagem foram enviados para localizar o animal que atacou a criança. O felino pode até ser sacrificado, infelizmente, para que seja investigado o motivo desse comportamento, já que os pumas não costumam ser agressivos com humanos. A Polícia Civil identificou o suspeito de agredir e quebrar o nariz da nutricionista Estela Bonato, de 25 anos, após uma discussão em São Caetano do Sul, no ABC Paulista. De acordo com a polícia, o homem é um aposentado de 59 anos que mora a 1 quilômetro do local da agressão. Ele foi localizado após denúncia anônima, seu nome não foi revelado. Durante o depoimento, o suspeito se reconheceu nas imagens das câmeras de monitoramento que registraram o incidente, mas afirmou que não agrediu a nutricionista e que a cabeçada não passou de uma montagem. Após a identificação e apresentação do suspeito, a polícia agora vai pedir a perícia das imagens para provar que não houve edição. O homem será indiciado por lesão corporal grave com o qualificador de ter sido cometido contra a mulher, mas continuará em liberdade. Carolina Castro, direto da redação. Indicadores agropecuários. A saca de 60 quilos do café arábica começou esta terça-feira com alta de 2,85% no preço. Vendida a R$ 834,91 na cidade de São Paulo. Já o café Robusta teve queda no valor. A diminuição foi de 0,08%. E a saca de 60 quilos líquido à vista é comercializada a R$ 642,27 para retirada nas imediações da região produtora de Colatina e São Gabriel da Palha, no Espírito Santo. O açúcar cristal caiu 0,29% e o produto é vendido a R$ 134,16 na cidade de São Paulo. Em Santos, no litoral paulista, o valor da saca de 60 quilos sem impostos também subiu. Esta alta foi de 3,41% e é comercializada a R$ 137,55. Na B3, a Bolsa Financeira, o preço da saca de 60 quilos no milho teve queda de 2,37% e é negociada a R$ 53,62. Vamos falar também da soja. A commodity começou o dia com a saca de 60 quilos em queda de 1,31% no preço. É vendida a R$ 139,94 para a região de referência do Paraná. O preço do trigo teve queda de 0,02% e a saca é comercializada a R$ 1.346,77 para retirada no Paraná. Já para a retirada no Rio Grande do Sul, a saca é comercializada a R$ 1.318,61, uma queda de 0,07%. Na B3, a Bolsa de Valores, o preço do indicador da soja caiu 0,59%, negociada a R$ 149,54. Vamos falar também da arroba do boi gordo, que começou o dia de hoje com ligeira queda de 0,48% no preço. O produto é negociado a R$ 246,46 no estado de São Paulo. No mercado financeiro, a arroba do boi gordo também caiu 0,49%. E a cotação é de R$ 243,85. A média móvel, ou seja, os cinco últimos indicadores agregados da arroba do boi gordo, segue a tendência de queda de todo mês, o que reforça que os preços possam cair ou manter-se estáveis para os próximos dias. O preço do quilo do frango congelado não sofreu alteração e com isso o produto ainda é vendido a R$ 5,93. O preço do quilo do frango resfriado também não sofreu alterações e a mercadoria é comercializada a R$ 5,92 na Grande São Paulo, São José do Rio Preto e também Descalvado Interior Paulista. O preço da carcaça suína especial caiu 2,41% e a mercadoria é comercializada a R$ 9,32 em... Na internet, radio.urgs.br. Do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Terça-feira, 1º de agosto de 2023. E vamos ao destaque do dia: queda do desemprego, inflação controlada, confiança externa. Presidente Lula fala que o crescimento da economia vai ser além do esperado. Destaca a distribuição de renda entre os brasileiros como essencial para o desenvolvimento. O Brasil vai crescer e vai crescer de forma sólida, vai crescer de forma confiável e mais importante do que só crescer. Nós vamos fazer uma coisa, sabe, de crescimento distributivo para que a vida das pessoas cresçam de acordo com o crescimento do país. Você também vai ouvir na Voz do Brasil. Investimento para financiar o estudo dos filhos. Lançado o Tesouro Educa Mais. Cleide Lopes. Nesse modelo de investimento é possível comprar títulos do Tesouro Nacional por R$ 30. Lei Anticorrupção completa 10 anos. Vamos falar sobre os resultados e os impactos da lei em uma entrevista ao vivo com o ministro da Controladoria Geral da União, Vinícius de Carvalho. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas. E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br. A lei anticorrupção está completando 10 anos. Ela estabeleceu instrumentos mais modernos de enfrentamento à corrupção. Um exemplo é que as empresas que praticam crimes contra a administração pública passaram a ser responsabilizadas por seus atos. Para fazer um balanço deste período de vigência da lei, nós vamos conversar agora ao vivo com o ministro da Controladoria Geral da União, Vinícius de Carvalho. Boa noite, ministro. Boa noite aos ouvintes. Ministro, como é que o senhor avalia esses 10 anos da lei anticorrupção? Quais são os principais ganhos que ela trouxe? A lei anticorrupção, como vocês mencionaram, permitiu uma responsabilização das empresas pelos atos de corrupção que elas cometem e uma responsabilização independentemente da culpa provada de um funcionário, por exemplo. Então, basta que, para explicar pro ouvinte, basta que se comprove a existência do ato executado por aquela empresa para que se considere a empresa responsável por aquela situação, por exemplo, de um suborno ou algo do tipo. Então, a lei permitiu a possibilidade de que o Estado brasileiro pudesse investigar essas empresas. Isso aconteceu ao longo desses anos. Foram mais de, só no governo federal, em multas, foram mais de 1.350.000.000 em multas. Foram mais de 18 bilhões de reais em acordos de leniência celebrados com as empresas. Então, tudo isso foi muito importante para algo que eu considero o principal efeito positivo dessa lei, que foi exatamente o fato de que as empresas hoje no Brasil se conscientizaram da importância da lei e construíram os seus programas de integridade, ou chamados também de programas de compliance, para evitar exatamente que os seus funcionários pudessem realizar esse tipo de conduta, na medida em que, se eles realizarem, a própria empresa é responsável. Então, isso gera um incentivo enorme para estabelecimento desses mecanismos de controle internamente nas empresas, e a gente sabe que hoje isso é algo, pelo menos nas grandes empresas do Brasil, bastante disseminado. Ajudou a criar uma cultura positiva, então, dentro das empresas em relação a isso. Exatamente. Eu acho que esse é um ganho que veio para ficar, né? Porque as multas, as investigações, elas devem acontecer, elas têm que acontecer. A gente tem que sempre construir pautas de investigação, porque isso é um trabalho que não tem fim. A gente é uma ilusão achar que uma hora você vai parar de fazer investigações e está tudo resolvido. Mas o que é importante é a mudança de cultura, né? A mudança na forma como as empresas lidam com esse tema, controlam a sua agenda nessa de relação com o Estado, de relação com os negócios públicos. Eu acho que isso é algo bastante relevante para a gente imprimir uma nova dinâmica de relação entre o Estado e o mercado no Brasil. Pois é, de que forma que a lei contribui para a implementação e a efetividade das políticas públicas no país, ministro? Olha, a lei anticorrupção, ela tem um fator muito, muito relevante e que agora eu acho que aparece ainda de maneira mais forte, que é exatamente esse ponto da integridade das empresas, e isso vem agora recentemente a ser somado, essa característica, com o fato de que a nova lei de licitações prevê que empresas com contratos com o governo em valores maiores que 200 milhões de reais tenham que ter esses programas de integridade, né? Isso contamina também a formulação das políticas públicas, na medida em que o próprio governo também assimila essa agenda de integridade. Hoje nós temos na CGU um programa de criação e estímulo desses programas de integridade também dentro do governo, né? Então, políticas públicas íntegras são políticas públicas mais efetivas, são políticas públicas mais eficientes, e nesse sentido eu acho que essa agenda de integridade, de uma maneira geral, tem um impacto bastante positivo nas políticas. Pois é, ainda falando então desse papel do governo, a lei também ajuda a trazer transparência, né, ministro, pros atos de governo, e aí nesse aspecto ela conversa um pouco também com a lei de acesso à informação. Exatamente. A política de enfrentamento à corrupção, ela tem que lidar, ela tem que ser construída a partir de várias ferramentas, né? A corrupção é um fenômeno complexo. Não adianta você achar que você vai atacar a corrupção só da perspectiva da sua atividade na imposição de sanção, na investigação de ilícitos. Você tem que atacar a corrupção a partir também da criação de uma agenda que viabilize que a população faça parte de uma estrutura de fiscalização da atividade pública. Isso você consegue fazer só com transparência, né? Então, transparência no orçamento, transparência nas políticas, transparência nas agendas dos ministros e das autoridades, enfim, uma agenda de transparência que de fato possa ser bastante difundida dentro dos governos e do Estado brasileiro de uma maneira geral. A lei anda muito casada com a ideia de acesso à informação, com o portal da transparência e todas essas agendas que nós estamos construindo. Ainda nesse contexto, ministro, a construção de parcerias é uma estratégia da CGU, né, para o combate mais efetivo à corrupção. O senhor poderia, por exemplo, falar sobre o acordo firmado na última sexta-feira com a Apex Brasil e como vai ser a atuação junto às empresas exportadoras? Ótimo, boa pergunta. Esse acordo com a Apex deriva do fato, principalmente, de que a própria lei anticorrupção exige, que isso é uma obrigação que o Brasil assumiu, inclusive internacionalmente, que nós possamos punir e devamos punir as empresas brasileiras que praticam atos de corrupção fora do Brasil. Isso faz com que nós tenhamos uma preocupação muito grande com esse tipo de situação. E aí a Apex, na sua função de promover essas empresas fora do Brasil, as empresas brasileiras, exportações e tudo mais, acaba sendo um parceiro primordial para nós nessa agenda, né? Não é uma... É algo que a gente tem que se preocupar muito no Brasil, é com essas situações em que empresas brasileiras possam se envolver em atos de corrupção fora do país. Para além do fato de que nós devamos punir essas empresas, é um problema reputacional e para a imagem do Brasil, acho que muito relevante, e a Apex está também muito preocupada com isso, por isso que nós estamos construindo essa ação em conjunto. Lembrando que a Apex é a Agência Brasileira de Promoção das Exportações, uma agência do governo para promover empresas brasileiras no exterior. Ministro, o senhor também mencionou um novo acordo com o BNDES recentemente, que vai levar em conta programas de integridade, como o senhor falou agora, na hora do fornecimento de crédito para as empresas. Como é que vai funcionar isso aí? Nós vamos assinar esse acordo amanhã. Essa é uma ideia que surgiu de um diálogo nosso com o BNDES. O BNDES tem um fator ele é um potencial indutor de uma série de boas práticas no mercado brasileiro, né? Ele faz isso no mercado de ações, ele faz isso no mercado de financiamento, de crédito, eles têm uma política interna muito forte de integridade também, e a gente, por meio dessa capacidade de indução do BNDES, nós vamos transformar essa agenda de crédito e de financiamento do BNDES também numa agenda de integridade. Esse é o objetivo dessa parceria, estimulando com que as empresas façam esses programas, eventualmente até possam ter uma agenda de diálogo com a CGU na construção desses programas. A CGU tem uma política de incentivo e fomento a esses programas de integridade por meio do Proética, que é um programa nosso, que as empresas podem se candidatar e conquistar, digamos assim, esse selo da CGU de uma empresa Proética. Eu acho que isso, alinhado com o BNDES, vai ser um grande avanço. Pois bem, lei anticorrupção completando 10 anos, há necessidade de alguma atualização? Que aspectos o senhor veria como importantes nesse aprimoramento da lei? Eu acho que mais do que atualização no ponto de vista de mudança legal, a gente precisa avançar em agendas que são funções da CGU e do governo brasileiro. A gente precisa melhorar a nossa capacidade de coordenação com o Ministério Público, por exemplo. A gente precisa harmonizar determinados procedimentos que o Ministério Público faz de um jeito, nós fazemos de outro, e a gente precisa alinhar, porque isso cria um problema de segurança jurídica muito grande e de previsibilidade realidade das empresas que nos procuram para fazer esses acordos de leniência. Para que a gente incentive as empresas a fazerem isso, a gente precisa melhorar essa área. Outra questão que para nós é muito relevante é aumentar a nossa capacidade de detecção, de descobrir novos casos. Para isso, vem em muito boa hora os mecanismos de inteligência artificial, de aprendizado de máquina, coisas que, enfim, o mundo digital, o mundo esse novo mundo está trazendo para nós, que a gente precisa absorver dentro de uma atividade de inteligência nossa para criar e estruturar novos casos. E eu acho que a gente vai construir um caminho bastante interessante nessa linha também. Muito bem, nós conversamos ao vivo com o ministro da Controladoria Geral da União, Vinícius de Carvalho. Ministro, a gente agradece a sua participação aqui na Voz do Brasil. Eu que agradeço, obrigado. O desempenho da economia brasileira, com queda do desemprego, inflação controlada e a confiança externa, com a elevação da nota de crédito do Brasil por 3 agências de classificação de risco internacionais na semana passada, foram temas da edição desta semana do programa Conversa com o Presidente. O presidente Lula também falou sobre as projeções de crescimento do país e a expectativa para a cúpula da Amazônia, que será realizada em Belém, no Pará, na semana que vem. O presidente comentou ainda sobre o crescimento do turismo e defendeu medidas para reduzir os preços das passagens aéreas. Em seu programa de entrevista semanal, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva comentou a projeção de crescimento da economia brasileira. Segundo ele, o PIB, Produto Interno Bruto do país, deve crescer acima das previsões divulgadas esta semana pelo Fundo Monetário Internacional, de 2,1% este ano e 1,2% em 2024. O Brasil vai crescer e vai crescer de forma sólida, vai crescer de forma confiável e, mais importante do que só crescer, nós vamos fazer uma coisa, sabe, de crescimento distributivo. Vai crescendo e vai distribuindo, vai crescendo e vai distribuindo, para que a vida das pessoas cresçam de acordo com o crescimento do país. Muito dinheiro na mão de poucos, como era antes, é concentração de riqueza. Pouco dinheiro na mão de muitos é distribuição de riqueza. Quando todos tiverem um pouquinho, a gente vai perceber que as coisas vão melhorar. O presidente também falou sobre a expectativa para o novo PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, que será lançado este mês no Rio de Janeiro, e para a cúpula da Amazônia, em Belém, no Pará, que vai reunir os presidentes dos 8 países da região. Segundo ele, o principal objetivo do encontro é elaborar uma proposta para a COP28, a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, que será realizada no final do ano nos Emirados Árabes. Para que depois a gente construa uma coisa que seja sólida para apresentar ao mundo. Nós vamos cuidar do nosso planeta. Lula comentou ainda os dados do Banco Central sobre o turismo internacional no Brasil. Só no primeiro semestre deste ano, turistas estrangeiros gastaram mais de 15 bilhões de reais aqui no país. Ele também disse que é preciso baixar os preços das passagens aéreas nacionais para alavancar o turismo interno. Lula também disse que está feliz com a queda do desemprego no país, que, segundo o IBGE, apresentou taxa de 8% no segundo trimestre do ano. Reportagem Jéssica Gonçalves. O programa Conversa com o Presidente é produzido pela EBC, empresa Brasil de Comunicação, também responsável pela produção aqui da Voz do Brasil do Poder Executivo e transmitido pelas redes sociais. E mais um indicativo positivo para a economia, a balança comercial brasileira fechou o mês de julho com um saldo positivo de mais de 9 bilhões de dólares. Isso significa que o Brasil vendeu mais produtos ao exterior do que comprou de outros países. O valor é recorde para o mês desde o início da série histórica, em 1989. E significa um aumento de quase 70% em relação ao mês de julho do ano passado. Nas exportações, destaque para açúcares, minérios de ferro e farelos de soja. No acumulado do ano, a balança comercial tem saldo positivo de mais de 54 bilhões de dólares, também um recorde histórico para o período. Começaram a valer hoje as novas regras para compras internacionais pela internet. A partir de agora, as compras de até 50 dólares não vão ser taxadas ao consumidor. Mas para isso, as empresas terão que aderir de forma voluntária ao programa da Receita Federal. Com a facilidade de comprar online e receber em casa, o comércio eletrônico se tornou popular entre os brasileiros, principalmente os sites internacionais. Pela regra, os produtos comprados lá fora eram taxados pelo governo, independente do valor. A partir dessa terça-feira, o imposto de importação para compras online de até $50 não será mais cobrado, desde que as empresas entrem em um programa da Receita Federal chamado de Remessa Conforme e recolham tributos estaduais, os 17% de ICMS. O novo programa também define que a declaração de importação e o eventual pagamento dos tributos vai acontecer antes da chegada da mercadoria. E o vendedor será obrigado a informar o consumidor a procedência dos produtos e o valor total da mercadoria, com inclusão dos tributos federais e estaduais. A auditora fiscal da Receita, Carmen Fantini, explica que as mudanças vão aperfeiçoar o sistema do e dar maior transparência. A plataforma deve encaminhar esses dados com até 48 horas de antecedência da chegada do bem ao país. Quando a mercadoria efetivamente chegar no país, a Receita já vai ter todas as informações que ela precisa para liberar a mercadoria ou fazer o seu encaminhamento para uma segunda fase de fiscalização. As novas regras valem para todas as compras internacionais e a adesão das empresas ao programa é voluntária. Reportagem Pablo Mundim. Lembrando que para compras acima de $50, a cobrança do imposto de importação, que é de 60% do valor da mercadoria, segue igual. Mulheres vítimas de violência terão mais oportunidades de emprego em contratos com órgãos públicos federais. O objetivo do governo é cumprir uma determinação da lei de licitações, que foi regulamentada pelo presidente Lula. E os primeiros acordos de cooperação para a contratação dessas mulheres foram fechados hoje. Quem traz os detalhes ao vivo é a repórter Gabriela Noronha. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Luciano, Mariana, e uma boa noite a todos que nos ouvem. Olha, a ideia do acordo assinado nesta terça-feira é facilitar a contratação de mulheres vítimas de violência, dando condições para inseri-las no mercado de trabalho. O Distrito Federal e o Rio Grande do Norte foram as duas primeiras unidades da federação a assinarem a parceria com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e com o Ministério das Mulheres. E o Distrito Federal e esse estado, eles vão fornecer, então, dados para o governo. Olha, anualmente, o governo federal gera mais de 45 mil contratos, o que significa cerca de 200 mil fornecedores, sendo que 56% são micro e pequenas empresas. A lei de licitações já determina que 8% da mão de obra de órgãos públicos seja de mulheres vítimas de violência. Mas essa exigência só foi regulamentada por decreto do presidente Lula, assinado em 8 de março deste ano, em homenagem ao Dia das Mulheres. E a ministra da Gestão e Inovação, Esther Dweck, falou da expectativa de contratações dessas mulheres. Vamos ouvir. Potencial estimado aí de mais de 1.500 vagas e com mais de 100 atividades diferentes, como limpeza, vigilância, apoio administrativo, recepção, cooperagem, portaria, secretariado. A gente também vai atuar na capacitação das mulheres para elas poderem atuar em todas essas áreas. E olha, lembrando que o mês de agosto foi instituído por lei como mês de proteção à mulher. A ideia da campanha Agosto Lilás é promover debates, incentivar ações de atenção integral às mulheres em situação de violência. Luciano, Mariana. Obrigada, Gabriela Noronha, pelas suas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil. O Brasil criou mais de 1 milhão de empregos com carteira assinada de janeiro a junho deste ano. Mesmo com o avanço das vagas no mercado formal, muita gente ainda está em busca de uma oportunidade. Esta semana, o mutirão em São Paulo está oferecendo 12 mil vagas em 140 empresas. O evento tem a participação do governo federal. Na edição deste ano, o Mutirão do Emprego em São Paulo está oferecendo 12 mil vagas, metade delas focada no primeiro emprego, para jovens com idade entre 14 e 24 anos. Mais de 100 empresas participam do mutirão, a maior parte supermercados e setor varejista. O evento ajuda milhares de pessoas a conseguirem um posto de trabalho. Cláudio Timóteo, de 62 anos, foi em busca de uma oportunidade e garante que ainda tem muito muito a oferecer ao mercado. Eu acho que eu ainda tenho condição, pelo que eu sei, que eu aprendi, a vida me ensinou, fazer qualquer trabalho. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, participou da abertura do mutirão, que conta com a parceria do governo federal. Segundo o ministro, recuperar o pleno emprego é prioridade para gerar crescimento e distribuição de renda. A geração de emprego é a principal ferramenta para acabar com a fome e para distribuir renda. O país precisa crescer, mas não pode crescer concentrando renda. É preciso distribuir renda. Por isso, a importância da ferramenta do salário mínimo, valorização permanente. É importante o programa Bolsa Família, mas a principal ferramenta, a distribuição de renda e acabar com a fome, em definitivo, é o emprego. O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania também promoveu ações durante o mutirão, como explica Luiz Gustavo Lobo, assessor da pasta. Então, a gente está aqui desde com materiais orientativos e acolhimento direto à população, falando sobre registro civil de nascimento. A gente também vai acompanhar especialmente a população LGBTQIA+, em particular a população trans e travesti, falando sobre o processo de retificação social de nome, também falando sobre processos de acolhimento e empregabilidade. O Mutirão do Emprego 2023 vai até a próxima sexta-feira. Reportagem Fernanda Cruz. O mutirão ocorre no Sindicato dos Comerciários de São Paulo, no Vale do Anhangabaú. Investir na educação dos filhos e facilitar o acesso ao ensino superior. Este é o objetivo do Tesouro Educa Mais, um novo tipo de investimento direcionado a famílias que querem garantir a faculdade dos filhos. O novo investimento foi lançado hoje. A educação dos filhos, até que eles entrem na universidade, é uma preocupação de muitos pais. É o caso da Dionete Sabate, moradora de Brasília. Ela se formou em análise de sistemas com muita dificuldade e ainda hoje paga pelo título. Por isso, já se prepara para garantir os estudos da filha Amanda. Tô me organizando, penso sim, a gente tem que fazer um planejamento aqui, tem que ser assim, né? Para encurtar esse caminho e ajudar o cidadão a investir na educação dos filhos, o governo lançou o Tesouro Educa Mais, uma espécie de poupança. Nesse modelo de investimento, é possível comprar títulos do Tesouro Nacional por R$30. O investidor poderá escolher os títulos disponíveis para venda de acordo com o ano de vencimento e acumular recursos nestes títulos. Após o vencimento, receberá fluxos mensais recorrentes por 5 anos. Para o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Seron, o objetivo do Tesouro Educa Mais é justamente ajudar as famílias a investirem na educação dos filhos e facilitar o acesso ao ensino superior. Você entra no nosso site, tesourodireto.com.br, tem um simulador para Educa Mais, em que você vai informar a idade do seu filho, a idade na qual você imagina ou queira que ele inicia a universidade e o valor dessa renda mensal que você deseja para o seu filho naquele período de 5 anos. Feito isso, automaticamente o simulador te devolve o valor do investimento mensal que precisa ser feito para alcançar aquele objetivo. Então, a família consegue se programar para avaliar se tem capacidade de fazer aquela poupança para atingir aquele objetivo. Os títulos do Tesouro Educa Mais garantem proteção aos efeitos da inflação com a correção pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. Reportagem Cleide Lopes. E essas foram as notícias do governo federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite para você e até amanhã. A Voz do Brasil. Governo Federal. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. STF declara inconstitucional tese de legítima defesa da honra em feminicídios. Sessão da Corte Especial do STJ marca abertura do segundo semestre forense. Trabalhadora consegue rescindir indiretamente o contrato de trabalho por falta de local adequado para amamentar a filha. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. E eu sou Walter Lima. A presidente do STF, ministra Rosa Weber, abriu hoje hoje a primeira sessão plenária do segundo semestre, reafirmando o compromisso da Corte com a defesa da democracia e da Constituição Federal. O diálogo, o debate acalorado de ideias, sim, a defesa de posições divergentes, sim, mas sempre permeados pelo respeito mútuo para que ela, democracia, continue inabalável. Lembrou que no recesso judiciário foi lançado o primeiro grande ato oficial de reconhecimento cultural da identidade de um importante grupo linguístico. A primeira tradução da Constituição brasileira para uma língua indígena, o Nhangatu, o tupi moderno, conhecida como a língua geral da Amazônia. Ainda na sessão plenária, por unanimidade, os ministros julgaram inconstitucional o uso da tese de legítima defesa da honra em crimes de feminicídio. Para os ministros, a tese viola os princípios da proteção à dignidade da pessoa humana, da proteção à vida e da igualdade de gênero. A Corte Especial do STJ também abriu hoje o segundo semestre forense. A presidente do tribunal conduziu a sessão, Fátima Uchoa. A ministra Maria Tereza de Assis Moura apresentou o balanço das decisões de 2 a 31 de julho e demonstrou preocupação com a alta no número de processos recebidos pela presidência do STJ a cada recesso forense. No mês passado, foram 10.996. Segundo a ministra, em um único dia de plantão, foram mais de 900 processos para análise em regime de urgência. Entre julgamentos terminativos, liminares e despachos, foram proferidas 9.308 decisões, sendo habeas corpus e recursos em habeas corpus os principais processos. TSE firma parceria com o Ministério da Justiça para a promoção de ações educacionais. O objetivo é a criação de iniciativas conjuntas entre as duas instituições. Carol Lasno. As ações serão voltadas à promoção de estudos, pesquisas, publicações e projetos, além de permitir o intercâmbio de professores e de pesquisadores. A proposta quer consolidar políticas de educação superior voltadas ao ensino e à pesquisa, em matérias que tratam de ciências jurídicas, administração pública, ciências sociais aplicadas, psicologia, segurança pública e sistema de justiça criminal eleitoral. O acordo entre o TSE e o Ministério da Justiça tem validade de 5 anos, mas pode ser prorrogado. TST abre segundo semestre e lança nova página de jurisprudência. A ferramenta aperfeiçoa a busca e dá ênfase aos procedimentos qualificados. Samanta Flor. O Tribunal Superior do Trabalho abriu nesta terça-feira os trabalhos do segundo semestre com sessão do órgão especial. Na abertura, o presidente do TST, ministro Lélio Bentes Corrêa, anunciou o lançamento da nova página de jurisprudência. A ferramenta, além de estruturar os conteúdos de forma sistematizada, reúne todas as informações relativas ao sistema de precedentes qualificados, decisões que fixam uma tese jurídica sobre determinada matéria a ser aplicada a todos os processos que tratem do mesmo tema. Trabalhadora consegue rescindir indiretamente contrato de trabalho por falta de local adequado para amamentar a filha. A decisão é da primeira turma do TRT de Minas Gerais, Michele Chiapa. A legislação brasileira prevê que a empregada tem direito a 2 descansos especiais de 30 minutos cada um para amamentar o bebê ao retornar ao trabalho após o período de licença maternidade, o que não era viável na empresa. Para o colegiado, a situação causou angústia à trabalhadora, que ficou impossibilitada de retornar ao trabalho após licença maternidade e período de férias, quando a filha estava com 5 meses e em fase de aleitamento. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet. Acesse radiojustiça.jus.br e siga pelo Twitter. twitter.com/radioetvjustiça. Uma boa noite. E até amanhã. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Jornal do Senado. Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova novas garantias para ampliar acesso ao crédito. Em CPMI do 8 de janeiro, ex-diretor da ABIN diz que general Gonçalves Dias sabia dos riscos de ataques. Comissão aprova isenção de imposto de renda sobre pensão alimentícia. Boa noite. As farmácias que fazem parte do Sistema Único de Saúde terão que divulgar os estoques dos medicamentos na internet. É o que determina uma proposta aprovada hoje pelo Senado e que segue para a sanção presidencial. A reportagem é de Rodrigo Rezende. Farmácias públicas que fazem parte do Sistema Único de Saúde, o SUS, deverão divulgar o estoque dos medicamentos. Projeto aprovado pelo Senado determina que as organizações deverão ter uma página na internet com as informações atualizadas pelo menos quinzenalmente. A senadora e médica Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, afirmou que essa medida beneficiará inclusive os gestores. Divulgar é importante. É dar visibilidade às coisas. E divulgar os estoques de medicamentos é de uma importância fundamental até para o gestor. Isso serve até, gente, para a gente saber se em algum lugar aquele medicamento está com a demanda, faltando e outros estão sobrando para ver o remanejamento. A relatora da proposta, senadora Mara Gabrilli, do PSD de São Paulo, afirmou que a medida beneficiará, por exemplo, os cidadãos com doenças raras que precisam de medicamentos muito específicos. E esse projeto é um projeto muito importante, especialmente para quem tem algum tipo de doença rara, ou doença crônica, ou condições complexas. Vai fazer com que a gente tenha conhecimento desses estoques e vai prevenir que a gente jogue dinheiro e medicamento no lixo. Os órgãos públicos terão 180 dias para a divulgação dos estoques depois da sanção da proposta pelo presidente da República. E a Comissão de Assuntos Econômicos aprovou um projeto que exclui os valores recebidos a título de pensão alimentícia da base de cálculo do imposto de renda. A proposta será submetida a turno suplementar e, se confirmada, encaminhada à Câmara dos Deputados. Repórter Bruno Lourenço. O projeto de lei do senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, ratifica entendimento já firmado no Poder Judiciário de que as pensões alimentícias devem ser isentas do imposto sobre a renda. O relator, Fernando Farias, senador do MDB de Alagoas, disse que o Supremo Tribunal Federal decidiu em 2022 pela isenção para evitar uma situação de injustiça que se abatia principalmente sobre as mulheres. Nesse cenário, no caso de filhos, quem pagava a pensão, geralmente o homem, poderia, por outro lado, abater mensalmente as despesas com pensões de sua base de cálculo do IR. Por outro lado, quem recebia a pensão, geralmente a mulher, era obrigada a pagar o IR sobre os valores recebidos. O texto deixa claro em lei que as importâncias recebidas a título de alimentos ou pensão alimentícia ficam de fora da incidência do imposto sobre a renda. A proposta ainda vai passar por turno suplementar de votação antes de poder ser enviada à Câmara dos Deputados. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pediu cautela aos ministros do Supremo Tribunal Federal no julgamento de uma ação que questiona o artigo da lei antidrogas e que considera criminosa a conduta de portar esse tipo de substância para consumo próprio. O pedido de Rodrigo Pacheco foi motivado por manifestações de outros senadores que criticaram a inclusão do tema na pauta do STF nesta semana. O presidente do Senado ponderou que, mesmo descriminalizado o porte, o usuário continuará comprando a droga de um traficante que sofre as consequências da lei penal de forma pesada. Nesse sentido, Rodrigo Pacheco defendeu que o tema seja devidamente debatido em toda a sociedade dentro do Congresso Nacional. O presidente do Congresso afirmou ainda que, caso seja aceita pela sociedade a tese do porte para uso próprio, essa medida deve vir acompanhada de uma política pública do Executivo voltada para jovens e para usuários de drogas. De fato, essa decisão isolada é uma decisão que pode gerar consequências muito nocivas ao Brasil, e seria de bom alvitre que nós pudéssemos, enquanto nação, poder executivo, poder legislativo e até o poder judiciário, evidentemente, compreendermos quais são as experiências de outros países e que tipo de programas do executivo de saúde pública se tem para poder se ter uma descriminalização do uso de drogas. Senado aprovou o projeto que garante o uniforme escolar fornecido pelo Estado a todos os alunos da rede pública. A proposta, que pode ajudar a combater a evasão escolar, segue para a sanção presidencial. Repórter Janaína Araújo. Os senadores aprovaram a obrigatoriedade do Estado em fornecer aos estudantes uniforme escolar em todas as etapas da educação básica na rede pública. A proposta da Câmara dos Deputados passou pelas comissões de Educação e de Assuntos Econômicos do Senado, sob a relatoria do senador Rodrigo Cunha, do Podemos de Alagoas. Ele considerou a medida um acerto para reduzir a evasão escolar. E falar em evasão escolar, falar em abandono escolar, infelizmente, o estado de Alagoas, que é o meu querido estado, possui os piores indicadores desse país, cerca de 17%. Um dos motivos é justamente a evasão e o abandono escolar. Por isso, que um elemento como esse vai fazer com que as crianças tenham um mínimo, que acesso ao vestuário adequado, e muitos deixam de ir à escola porque não tem uma roupa, não tem uma farda decente. A senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, enfatizou a necessidade da oferta do uniforme escolar ao dizer que a maioria dos alunos não tem condição de comprar o item para ir à escola. Enviado à sanção presidencial, o projeto prevê que o uniforme escolar deverá ser composto de vestimenta e de calçado adequado definidos a partir da idade do aluno. O plenário também aprovou o projeto que permite a participantes de planos de previdência complementar aberta o uso dos valores depositados como garantia para empréstimos bancários. De acordo com o texto, a regra também valerá para quem tem seguro de vida e títulos de capitalização e para cotistas de fundo de aposentadoria programada em individual, FAP. A intenção, segundo o governo, é melhorar as condições dos empréstimos com a redução dos juros e a ampliação de crédito ou prazo no caso de pessoas que não possuam um imóvel ou outra forma para dar como garantia. No relatório favorável à aprovação do texto sem mudanças, o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, lembrou que em muitos casos os resgates antecipados podem ser extremamente onerosos em função da incidência de imposto de renda. Pela proposta, enquanto os valores estiverem em garantia, o tomador do empréstimo não poderá resgatar o dinheiro destinado à previdência até a quitação da dívida ou substituição dessa garantia por outra, em comum acordo com as instituições. Em depoimento hoje à CPMI do 8 de janeiro, o ex-diretor adjunto da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, Saulo Moura da Cunha, disse que o então ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Gonçalves Dias, foi informado sobre o risco de ataque às sedes dos três poderes. A repórter Érica Christian tem mais detalhes. Em depoimento à CPMI do 8 de janeiro, o ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, Saulo Moura da Cunha, confirmou o envio de alertas às autoridades sobre a possibilidade de manifestações violentas. Citou um telefonema para o então ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general G. Dias, no início da tarde do dia 8, comunicando a chegada de 105 ônibus e convocações de manifestantes. Afirmou que o ex-ministro solicitou a retirada do nome dele de um relatório da ABIN sob o argumento de que ele não recebeu as mensagens, mas assessores do GSI. O senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, considera que as declarações do ex-diretor da ABIN demonstram negligência ou omissão do próprio governo. Quem tem o dever de agir e deixa de agir, comete crime. A pergunta é, por que G. Dias continua livre, leve e solto, tendo conhecimento de todos os fatos e nada tendo feito para impedir o desdobramento que houve no dia 8. Ao criticar o ex-diretor da ABIN por ter retirado o nome de G. Dias de um documento, a relatora senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, não descartou uma acareação entre os dois. O G. Dias, inclusive, foi demitido, não é, posterior pelo presidente Lula, e aí, portanto, o presidente Lula faz o seu papel depois de receber o volume de informações. E a comissão vai fazer isso, nós vamos ouvi-lo. Se tiver que fazer a acareação, nós faremos a acareação. Ao final do depoimento, o ex-diretor da ABIN entregou o celular para a cópia de dados. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã. Jornal Câmara dos Deputados. Proposta prevê reconhecimento de agentes socioeducativos como policiais penais. Lei que incentiva o setor de flores e plantas ornamentais entra em vigor. Nova Política Nacional de Produção de Mel no Brasil também foi sancionada. Boa noite. A lei que incentiva o setor de flores e plantas ornamentais entrou em vigor. A repórter Maria Neves tem mais detalhes. Sancionada pelo presidente da República, a lei que institui a Política Nacional de Incentivo à Cultura de Flores e de Plantas Ornamentais prevê medidas para estimular o setor, como incentivo ao crédito e pesquisa e desenvolvimento tecnológico. A lei resultou de projeto do deputado Evair Vieira de Melo, do PP Capixaba, aprovado na Câmara dos Deputados em 2019. O texto sancionado ainda determina a oferta de assistência técnica e extensão rural, seguro, capacitação gerencial e a formação de mão de obra qualificada para floricultores. Para André Marques, produtor de plantas ornamentais em Brasília, todas as medidas vão ajudar o desenvolvimento do setor, em especial a maior oferta de crédito. As pessoas que normalmente produzem, elas têm dificuldade de estruturar essa produção, de treinar mão de obra qualificada e também acredito que o projeto facilita e que melhora acesso a crédito específico para essa área. Porque quando você pensa em outras produções, existem uma série de projetos, de incentivos que incentiva, por exemplo, a produção de peixe, a produção de frutíferas, mas a produção de flores especificamente, ela estava um pouco descoberta. Pela nova lei, terão prioridade no acesso ao crédito os agricultores familiares de pequeno e médio porte e aqueles organizados em associações cooperativas. Produtores que agreguem valor às flores e plantas ornamentais produzidas por meio de certificações, produção orgânica, selos sociais ou de comércio justo, também terão prioridade. De acordo com o autor do projeto, deputado Evair Vieira de Melo, a lei vai ajudar a consolidar o setor de flores e plantas no país. Nós precisamos de consolidar no Brasil uma organização completa das cadeias produtivas. A floricultura é uma atividade importante para algumas regiões, cidades e para muitos produtores nesse país. Portanto, ela carece a nível governamental do reconhecimento de forma que possamos trabalhar desde a pesquisa, assistência técnica, extensão rural, o crédito ao seguro e naturalmente também a processo de ferramentas de comercialização e organizar em forma de cooperativa. Dados do Instituto Brasileiro de Floricultura apontam que o setor de flores e plantas ornamentais teve faturamento da ordem de 11 bilhões de reais em 2021. Ainda de acordo com a organização, essa área gerava 210 mil empregos diretos naquele ano, além de quase 800 mil indiretos. Segundo o Instituto, o Brasil já se encontra entre os 15 maiores produtores de plantas ornamentais no mundo. Os principais produtores mundiais são Índia, China, União Europeia, Estados Unidos, Japão e México. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves. Também virou lei a nova Política Nacional de Produção de Mel no Brasil. Mais informações na reportagem de Carla Alessandra. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou lei que cria a Política Nacional de Incentivo à Produção Melífera e ao Desenvolvimento de Produtos e Serviços Apícolas e Meliponícolas de Qualidade. A meliponicultura é a criação das abelhas brasileiras sem ferrão, como jataí, mandaçaia e manduri. A nova lei é originária do projeto do deputado Evair Vieira de Melo, do PP do Espírito Santo, e determina entre as diretrizes da política nacional a sustentabilidade ambiental, social e econômica. Tratar da questão de mel no Brasil, das abelhas, dialoga com todo o Brasil, dialoga com a agricultura, dialoga com as famílias, dialoga com a renda e dialoga com o meio ambiente e dialoga com a saúde. Importante para a agricultura desse país, importante para a questão ambiental, do equilíbrio do nosso espaço, uma grande oportunidade de renda, principalmente para pequenos e médios agricultores, entre eles os familiares que têm nessa atividade tão importante, e também dialoga com a saúde, dado as qualidades medicinais que o mel pode proporcionar. O texto determina ainda a rastreabilidade dos produtos, o que, segundo o presidente da Federação de Meliponicultores do Distrito Federal, Luiz Lustosa, é fundamental para garantir a qualidade dos produtos vendidos no país. E ter, em primeiro lugar, a maior fiscalização contra o mel clandestino, né? Principalmente isso, que não são mel, eles são produtos de mel. com sabor mel, né? Isso é muito delicado. E se pudesse fazer nesse incentivo que todos os produtos que tivessem a palavra mel estivessem realmente com mel, como biscoito, iogurte e outras coisas, seria muito importante. A política nacional prevê também a geração de tecnologias de produção, a redução das desigualdades regionais, a agregação de valor ao produto in natura e a integração das atividades dos diferentes elos da cadeia produtiva. Para garantir a execução das diretrizes, o texto prevê instrumentos como crédito rural, com prioridade para agricultores familiares, mini, pequenos e médios produtores rurais, assim como os produtores organizados em associações, cooperativas ou arranjos produtivos locais que agreguem valor a produtos apícolas e meliponícolas. Na Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra. Desenvolvimento Regional. Célia Chacriabá, do PSOL, celebra os 166 anos da cidade de Montes Claros, em Minas Gerais. A deputada exalta qualidades do Norte Mineiro, como a cultura, a agricultura e o sabor dos alimentos da região. Ela também homenageia os vazenteiros, as apanhadoras de flores, os gerazeiros, os indígenas e quilombolas. Murilo Galdino, do Republicanos, registra que agricultores familiares e pequenos produtores de leite da Paraíba estão enfrentando atrasos no recebimento de recursos do Programa de Aquisição de Alimentos. Murilo Galdino também está preocupado com a divisão dos recursos para o pagamento do piso salarial da enfermagem. Segundo o deputado, a distribuição não contempla o valor necessário para diversas prefeituras da Paraíba. Economia. Professora Luciane Cavalcante, do PSOL de São Paulo, defende o novo arcabouço fiscal com as mudanças aprovadas no Senado. Entre os ajustes feitos, a deputada destaca a retirada do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, da lista com regras de limitação ao crescimento de gastos. Professora Luciane Cavalcante explica que deixar o Fundeb dentro do limite de gastos causaria uma guerra entre as despesas, podendo levar o governo a escolhas difíceis em áreas prioritárias, como merenda escolar, infraestrutura, trabalho e agricultura. Para Guilherme Boulos, do PSOL de São Paulo, a reforma tributária é a proposta mais importante a ser discutida na Câmara. O deputado considera que o sistema brasileiro atual pune os menos favorecidos financeiramente. Política. Padre João, do PT de Minas Gerais, solicita o engajamento de todos ao programa PPA Participativo, uma iniciativa do governo federal para envolver a sociedade na elaboração do plano plurianual, com a indicação de políticas públicas e ações governamentais a serem priorizadas. Padre João lamenta que alguns deputados e setores da sociedade não reconheçam as conquistas do governo, como a queda no preço dos combustíveis e dos adubos. Segundo o deputado, esses setores criminalizam o MST e menosprezam programas e políticas sociais. José Medeiros, do PL de Mato Grosso, rebate críticas de que a direita espalha fake news e afirma que são integrantes do governo Lula, incluindo o próprio presidente, que se especializaram em manipular números para enganar a população. José Medeiros cita como exemplo que integrantes do governo chegaram a dizer que o Brasil tinha 120 milhões de pessoas passando fome e, em outra oportunidade, que 30 milhões de crianças não tinham o que comer. Segundo o deputado, esses dados não são reais. Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, acusa o governo Lula de conduzir o Brasil à ruína econômica. O deputado alega que o governo anterior deixou um superávit financeiro de 57 bilhões de reais. Segurança Pública. Agentes socioeducativos pediram aos deputados que aprovem a proposta que reconhece a categoria como polícia penal. O assunto foi tema de uma audiência pública na Comissão de Segurança da Câmara, como informa a repórter Lara Rache. A proposta cria corpos de segurança socioeducativa para realizar as atividades de segurança nos estabelecimentos de adolescentes infratores. O assunto foi debatido pela Comissão de Segurança Pública, onde o presidente, deputado Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, explicou que, caso a proposta seja aprovada, esses profissionais serão classificados como policiais penais, o que não acontece hoje. Sabemos que há alguma resistência. Muitos acham ainda que um jovem de 17 anos não tem consciência daquilo que faz e que não pode ser responsabilizado penalmente. Eu penso já totalmente o contrário. Inclusive, sou favorável à diminuição da maioridade penal para 16 anos. A proposta muda a Constituição. O texto já foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça e aguarda a criação de uma comissão especial. Presidente do Sindicato dos Servidores do Departamento Geral de Ações Socioeducativas do Rio de Janeiro, João Luiz Rodrigues, destacou que diversos agentes socioeducativos morrem em serviço e ele acredita que a proposta em discussão na Câmara pode ajudar a protegê-los. Na visão dele, a única coisa que diferencia o sistema socioeducativo do sistema penal é a legislação. O primeiro regido pelo Estatuto da Criança e Adolescente, o segundo pelo Código Penal. Ele defende que os internos sejam tratados da mesma forma que os criminosos. O sistema é tratado com eufemismo. O menor não é preso, ele é apreendido. Ele não está em cela, ele está num alojamento. Tudo que trata da legislação menorista, ela é feita de forma abrandada. Só que as vítimas que morrem, o cidadão que morre num assalto, ele não morre de forma análoga, ele morre de verdade. A defensora pública do Espírito Santo, Adriana Pérez dos Santos, defendeu medidas para valorização e proteção dos agentes, como remuneração adequada e garantia de segurança dentro e fora do trabalho. Mas, para ela, tratar esses profissionais como agentes de segurança pública desvirtuaria o sistema socioeducativo. Acima de tudo, o agente socioeducativo, como todos os outros servidores que integram o sistema socioeducativo, desempenham funções tão importantes que vão além da segurança. Porque o agente socioeducativo é, acima de tudo, também um componente importante dos aspectos sociopedagógicos das medidas. Outros agentes socioeducativos presentes no debate disseram que as normas protetivas para eles não são aplicadas na prática. A deputada delegada Ione do Avante de Minas Gerais defendeu o porte de arma de fogo pelos agentes socioeducativos. Ela afirmou que muitos adolescentes cometem infrações portando armas e não são menos perigosos do que os maiores de 18 anos. Nenhum deputado contrário à proposta que reconhece os agentes socioeducativos como agentes de segurança pública compareceu à reunião. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj. Capitão Alden, do PL, destaca a criação pela Assembleia Legislativa da Bahia da carreira de policial penal, em substituição à carreira de agente penitenciário. Ele lembra que a mudança já havia sido estabelecida por meio de emenda constitucional, mas só agora foi incluída na Constituição baiana. Capitão Alden ressalta que vem trabalhando pela regulamentação da carreira de policial penal na Bahia desde 2019, quando ainda era deputado estadual. Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, é autor da lei que criou a remissão de pena por estudo, instituindo o desconto de um dia de prisão para cada 3 dias de estudo comprovados. O deputado registra a importância do dispositivo para a ressocialização de egressos do sistema prisional. Pompeu de Matos também defende projeto de sua autoria que estabelece gratificação de periculosidade a todos os trabalhadores que atuam no sistema prisional. Direitos Humanos. Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, condena atos de violência racial e reforça a necessidade de se adotar medidas efetivas para combater o racismo no Brasil. Orlando Silva acredita que é preciso elaborar políticas públicas e leis que ajudem o país a superar a herança histórica da escravidão, que se reflete no encarceramento em massa da juventude negra, no desemprego e na violência policial. Jaque Rocha, do PT do Espírito Santo, avalia que é o momento para fortalecer o combate ao racismo, à misoginia e a todas as formas de discriminação e violência. Jaque Rocha reforça a importância de legislações como o Estatuto da Igualdade Racial e a lei que obriga que a história da África seja ensinada nas escolas, mas pondera que o povo negro almeja não apenas destaque, mas também dignidade, visibilidade e trabalho decente. Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, esclarece que o racismo não se limita ao contexto esportivo, mas ocorre na sociedade como um todo, demonstrando a necessidade de punição jurídica e de um combate efetivo por meio da educação. Alice Portugal acrescenta que aposta no esporte como ferramenta de inclusão social e que vai viabilizar recursos por meio de emendas parlamentares para a construção de equipamentos esportivos e projetos sociais que atraiam os jovens para o esporte. Rodrigo Gambale, do Podemos de São Paulo, propõe a instalação de câmeras de segurança em estádios e ginásios esportivos profissionais. Ele acredita que o monitoramento total desses locais pode ajudar no reconhecimento de criminosos e na prevenção de casos de racismo e violência. Saúde. Clodoaldo Magalhães, do PV de Pernambuco, pede a aprovação de projeto que prevê a ampliação da imunidade tributária do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS para hospitais filantrópicos de excelência. Autor da proposta, Clodoaldo Magalhães afirma que em 14 anos, o PROAD devolveu quase R$1 bilhão em imunidade tributária ao povo brasileiro, contribuindo para melhorias técnicas e a realização de cirurgias e programas assistenciais. Sidney Leite, do PSD do Amazonas, defende o programa Mais Médicos, que, segundo o parlamentar, visa garantir o acesso à assistência primária e de média complexidade à saúde, especialmente em regiões vulneráveis e com dificuldade de acesso. Além disso, Sidney Leite enfatiza a importância da telemedicina como uma forma de facilitar o atendimento médico e reduzir a mortalidade nessas regiões. O câncer deve passar para o primeiro lugar em causa de mortes no país até 2030. A reportagem é de Silvia Munhato. Entre 2029 e 2030, o câncer deve passar as doenças cardiovasculares como principal causa de mortes no país. Segundo o Observatório de Oncologia do Movimento Todos Juntos contra o Câncer, as mortes por tumores cresceram 122% entre 1996 e 2020. Já as mortes por doenças cardiovasculares subiram 43%. Em audiência da Comissão Especial da Câmara sobre o combate ao câncer no Brasil, Nina Mello, coordenadora do Observatório, diz que 606 municípios já vivem a realidade de ter o câncer como a principal causa de morte, 83% nas regiões Sul e Sudeste. A especialista afirmou, porém, que ainda não há uma explicação confirmada para essa regionalização. Nina disse que a maior incidência nessas regiões pode estar ligada a uma maior frequência de diagnósticos, até o momento da morte. E a falta de diagnósticos, por outro lado, deve ser a explicação para uma queda de 26% verificada na região norte entre 2015 e 2020. Em relação aos custos para o tratamento do câncer no Sistema Único de Saúde, Nina Mello afirmou que eles são mais altos no norte e nordeste. Eles ficam em primeiro lugar porque eles têm o maior número, a maior porcentagem de estadiamento tardio quando eles são diagnosticados. Já essa sabido que o custo do tratamento do câncer aumenta nos diagnósticos mais avançados. As desigualdades regionais também aparecem nos tempos médios para diagnóstico do câncer e início do tratamento. Pela lei, o primeiro prazo é de 30 dias e o segundo de 60 dias. No país, o tempo médio foi de 36 dias para diagnóstico do câncer de mama em 2020, mas em Sergipe foi de 94 dias. Para início do tratamento, o tempo médio foi de 174 dias. Mas novamente em Sergipe foi de 273 dias. O deputado Wellington Prado, do Solidariedade de Minas Gerais, comentou os estudos. Revoltante, porque o câncer tem cura se o paciente tiver o acesso ao diagnóstico precoce e o tratamento adequado. Temos cidades em que o câncer atingiu 40% das mortes. Segundo Renata Maciel, chefe da Divisão de Detecção Precoce do Instituto Nacional de Câncer, as diferenças regionais também estão ligadas a estilos de vida. Estudo de 2019 mostra que entre as regiões, a Sul é a que mais consome alimentos ultraprocessados, enquanto o Nordeste tem o menor consumo. Outros fatores de risco seriam bebidas alcoólicas, fumo e sedentarismo. A representante do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, Sayonara de Oliveira, diz que as carências do sistema público são conhecidas, como falta de estruturas e equipamentos e até de profissionais especializados. Representando o Ministério da Saúde, Patrícia dos Santos, diz que o governo trabalha para investir em novos centros de diagnóstico de câncer dentro do orçamento de 2024. Ela disse ainda que está sendo feita uma recomposição do teto financeiro dos serviços de alta complexidade. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Milton Santos e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você. Boa noite. A Voz do Brasil retorna amanhã. Você ouviu? Já vai amanhecer, eu paro no portão, com medo de entrar em casa. Vou ter que encarar de novo a solidão e a saudade que não passa. Pensei em me mudar daqui, ganhar o tempo que perdi pra recomeçar. Mas eu prefiro acreditar que um dia você vai voltar pro seu lugar. Vem encontrar as coisas que você deixou e o brilho que em mim não se apagou. A nossa história não chegou ao fim. Pra mim, não vá fazer de conta que já me esqueceu, se na verdade só você e eu sabemos que ainda existe um grande amor. Esse vazio no meu peito. Pensei em me mudar daqui, ganhar o tempo que perdi pra recomeçar. Mas eu prefiro acreditar que um dia você vai voltar pro céu. Serra Verde FM, canal de comunicação ZYC 586, canal 285. Associação e Movimento Comunitário. Rádio Serra Verde FM, 104,9. Direção-geral, Marlon Teixeira. Direção artística e programação, Wellington Alves, o Alemão. Rádio Serra Verde FM, 104,9. É líder em audiência. É gostosa de ouvir. Ela é a rádio que toca o seu coração. Participe através de WhatsApp 649-8118-1879. Serra Verde FM. Para grandes ouvintes. A rádio que toca, toca o seu coração. Nosso cliente é número um. Nossa família vai aonde o povo tá. Quando o assunto é qualidade, preço baixo, a gente encontra lá, a gente encontra lá. ATC Supermercado, abaixo da Prefeitura Municipal de Serranópolis, Avenida Ramiro Teixeira. Venha conhecer o melhor hortifruti da cidade. Tem verdura nova na segunda, tem na quarta e tem na quinta, minha filha. No interior do ATC Supermercado, você encontra uma mega loja de roupas e calçados. Tem tudo que você precisa no ATC Supermercado. Olha o nosso WhatsApp: 3668-1214. ATC Supermercado. A gente encontra lá os maiores preços e móveis pro seu lar. Móveis com toda a qualidade e garantia. Aqui tem de tudo melhor pra você. No quarto, na cozinha, na sala de jantar. Olá, amigo! Está pensando em renovar eletrodomésticos e eletroeletrônicos do seu lar? Então não deixe de conferir as novidades e ofertas imperdíveis da loja Móveis ATC. Estamos a cada dia nos especializando em garantir aos nossos clientes total satisfação na hora de realizarem suas compras. Preço baixo, conforto, só na loja Móveis ATC. Sempre fazendo o melhor para você. Fone 3668-1333. Rua Cândido Costa Lima, número 18, Centro. Vem pra cá! Vem pra cá logo fazer seu orçamento. Chegou em Serranópolis, Goiás, RM Marmoraria, fábrica especializada em mármores, granitos, ardósia, travestino, pedras em geral, lavatórios, boxes, pias, soleiras e túmulos. Venha você conhecer a maior variedade da região. Mão de obra qualificada em montagem de pisos, porcelanatos e cerâmicas. Estamos localizados às margens da AGO 184, no residencial Alphaville. Fones 64 99974 1270. 64 99278 2757. 64 99959 8051. RM Marmoraria, direção Rony do Piso e Família. Olha, se você quer pra sua saúde toda atenção, eu vou te falar a melhor opção. Se liga aí! Precisou de medicamentos? Conte sempre com a Drogaria Droga Freitas. É mais saúde para sua família. Atendimento especial na hora que sua saúde necessita de cuidados. Aqui você encontra a maior variedade de medicamentos genéricos, similares e de marca. E o mais legal, preços especiais. Venha conferir. Estamos localizados na Avenida Coronel José Inocêncio de Lima, setor rodoviário, ao lado do supermercado do Moraes. Fones 64-3668-1146, 64-99-9618-8646. O amigo e farmacêutico Maércio aguarda você. Mais música na sequência. Você pede, a gente toca. Victor e Léo. Victor e Léo. Aqui é o Victor e aqui é o Léo. Rádio Serra Verde FM 104.9. Luan Santana. Tudo o que você quiser. Alô, galera, aqui quem fala é o Luan Santana. Rádio Serra Verde FM 104.9. Alô, galera, aqui é o Jorge. E aqui é o Matheus. Rádio Serra Verde FM 104.9. Os melhores artistas do Brasil chegam com tudo na programação da sua rádio. Aumente o volume e continue ligado. É líder em audiência. Atenção, amantes da música sertaneja. Existe essa loucura de dizer que não te quero. Vai começar a partir de agora. Como um anjo. No seu rádio. Você apareceu na minha vida. Só clássico sertanejo. Não aprendi a dizer adeus, mas tenho que aceitar. Os grandes clássicos sertanejos. Eu queria ter você no meu caminho. Que fizeram sucesso. Você é meu favo de mel. De volta no seu rádio. Espuma da cerveja. clássicos sertanejos. Só clássicos sertanejos. Ainda ontem chorei de saudade. Aumente o volume e viaje no mundo sertanejo. Só clássico sertanejo. Olá, como você tá? Tudo bem por aí? Tá começando agora o Só Clássico Sertanejo aqui pela sua melhor rádio comigo, Bia Ipsen. A partir de agora, suas modas de viola boa aqui no seu radinho, através da sua internet também. Hoje, terça-feira, dia 1º de agosto de 2023. Que seja um mês abençoado para todos nós, viu? Hoje é dia nacional também do selo e aquele dia de começar com aquela moda do João Carreira e Capataz, Desatino. O melhor do mundo sertanejo é aqui, no Clássico Sertanejo. Em um quarto de hotel, loucamente apaixonado, eu estou desesperado, feito uma estrela sem o céu. Sei que já é madrugada e o meu sono que não vem. Será que me convém sair assim cortando estrada, conversando com a solidão, pra encontrar um certo alguém? Será que me convém? Ou tudo acabe dando em nada? Se ontem eu por lá passei, saudade me apertou, mas não parei. Minhas mãos grudaram firme no volante e o carro acelerei. Eu quis fugir do destino, fugir da realidade, e sufocando a saudade, aquela cidade fui deixando pra trás. É que este meu desatino é uma mulher envolvente, amor diferente, olhar de serpente, é o doce veneno que me satisfaz. Conversando com a solidão, pra encontrar um certo alguém. Será que me convém? Ou tudo acabe dando em nada? Se ontem eu por lá passei, saudade me apertou, mas não parei. Minhas mãos grudaram firme no volante e o carro acelerei. Eu quis fugir do destino, fugir da realidade, e sufocando a saudade, aquela cidade fui deixando pra trás. É que este meu desatino é uma mulher envolvente, amor diferente, olhar de serpente, é o doce veneno que me satisfaz. Uma viagem no mundo da música. Só clássicos sertanejo. Música. Deus, onde está agora a mulher que amo? Será que está sozinha ou acompanhada? Só sei que aqui distante eu estou morrendo, morrendo de saudade dela no mundo de lágrimas. Meu Deus, mande que o vento encontre com ela pra dar minhas tristes notícias com seu açoite. Dizer que por não estar abraçado por ela, eu choro meu pranto escondido no colo da noite. Meu Deus, eu morro por ela, e a ausência dela provoca meu choro. Ela é a luz que me ilumina, deusa da minha sina, minha estrela de ouro. Dela provoca meu choro. Ela é a luz que me ilumina, deusa da minha sina, minha estrela de ouro. Clássicos Sertanejo. Ninguém consegue parar o pensamento, vem mesmo no vento, sem freio ou breque. E é por isso, amor, que de vez em quando rola um flashback. E é por isso, amor, que de vez em quando rola um flashback. Essa paixão não tem lugar e vem brincar de prazer que me traz você. Parece um moleque. E é por isso, amor, que de vez em quando rola um flashback. E é por isso, amor, que de vez em quando rola um flashback. Coisas do passado, parece errado reviver de novo. Há no coração interrogação, como é que se esquece? E é por isso, amor, que de vez em quando rola um flashback. E é por isso, amor, que de vez em quando rola interrogação. Como é que se esquece? E é por isso, amor, que de vez em quando rola um flashback. E é por isso, amor, que de vez em quando rola um flashback. E é por isso, amor, que de vez em quando a gente se encontra. O melhor do sertanejo toca aqui. Toca aqui. No Só Clássicos. Só Clássicos. Sertanejo. Tá, eu sou o Guto e Nando, flashback. Ouvimos também Zé Henrique e Gabriel, Estrela de Ouro. Agora é hora daquele breakzinho, tomar aquela aguinha, aquele cafezinho. Já volta, hein? Não sai daí, não. Não saia da sintonia. Só Clássico Sertanejo. Volta já. Pra comprar barato e economizar, o supermercado Campeão é seu lugar. Se a concorrência não te dá suporte, não, aqui no Campeão tem ofertas de montão. Em vez de você ficar pensando nele, ai, vem pro Campeão, tem variedade, é o supermercado mais completo da cidade. Campeão, é do seu jeito, você enche o carrinho e sai bem satisfeito. Supermercado Campeão, com secos e molhados, hortifruti, frios e muito mais, temos o maior estoque de cerveja da cidade e o melhor preço também. Venham conferir no Supermercado Campeão, em Serranópolis, Goiás, telefone 649-9983-4255. O campeão dos preços baixos. Supermercado Campeão. Energética Serranópolis, açúcar, etanol e energia, localizada na rodovia GO 184, KM65, zona rural, município de Serranópolis, Goiás. Energética Serranópolis, pioneira na produção de açúcar cristal, etanol e cogeração de energia. Energética Serranópolis, produzindo com sustentabilidade ambiental. Acompanhe aqui pela Serra Verde FM 104,9, toda última sexta-feira de cada mês no programa Rodeio, Momento do Meio Ambiente, uma programação idealizada pela Energética Serranópolis, produzindo com sustentabilidade ambiental. Clássico Sertanejo está de volta. Voltamos com mais um bloco aqui do Só Clássico Sertanejo desta terça-feira e mais uma vez, né? Quero mandar um beijo aí pra todo o pessoal que pede música por aqui também. Você quer pedir sua música? Quer mostrar pra todo mundo aí qual você gosta ou mandar pra alguém também? Fique à vontade, viu? Aqui nas redes sociais da rádio, ou temos um site específico pra isso também. Anota aí: www.pedidomusical.com.br. Lá você deixa o seu nome, o nome do programa e o nome da sua música, tá bom? Pra continuar aqui tem Hugo Thiago, Apaixonado, Embranato. Aperte os cintos e viaje no Só Clássico Sertanejo. No começo era só o seu capricho, pra não dar em nada, era apenas sexo. O sexo foi deixando assim seu amor dentro de mim. Esse nosso começo ficou sem fim. Me desculpa se eu tento insistir, se é tão insuportável ver que eu te amo, te amo, te amo. Eu sei que é meio antigo, mas te amo. Desculpa se te amo, se só nos conhecemos há 2 meses, um pouco mais. Desculpa se não falo baixo, não sei dizer tão quieto o tanto que eu te amo. Desculpa se eu não rio, se levo tão a sério, quando te olho eu tremo. Me perdi no seu encanto e o meu coração dói tanto quando eu te falo tão emocionado. muito apaixonado. Oi, como vai? Pergunta estúpida. Já tá na cara o amor que eu sinto por você. Falo pouco, fico estranho, desatento. Quero vento, quero tempo, quero fogo. Desculpa se te amo, se só nos conhecemos há 2 meses, um pouco mais. Desculpa se não falo baixo, não sei dizer tão quieto o tanto que eu te amo. Desculpa se eu não rio, se levo tão a sério. Quando te amo eu tremo. Me perdi no seu encanto e o meu coração dói tanto quando eu te falo tão emocionado. Eu tô apaixonado. Te amo. Os grandes clássicos sertanejos passam por aqui. Quantas léguas me encontro de ti? Quanta dor eu sinto agora? Tu distante não lembra de mim e nem sabe que meus olhos choram. Tu distante não lembra de mim e nem sabe que meus olhos choram. Eu preciso voltar a te ver pra matar esta grande saudade. Se na vida tão louco te amei, como posso? Como posso ter felicidade? Sou igual às nuvens e o vento, pra longe o tempo levou. Nossas juras não foram cumpridas, o destino nos separou. Nossas juras não foram cumpridas, o destino nos separou. Sei quando mais voltarei. Se não posso ficar mais aqui, pra bem longe, pra bem longe amanhã partirei. A sua viagem não para. Só clássico sertanejo. Pela estrada da saudade me acompanha ao abandono. Nas noites de solidão, amanheço sem ter sono. No meu peito magoado, desgosto fez o seu trono. Herança de um grande amor que amei sem ser o dono. Pra roubar os seus carinhos, fazia longas jornadas, cabresteado pela força da paixão desenfreada. Ela era a estrela guia, a luz da minha madrugada. Para mim ela foi tudo, eu pra ela não fui nada. Pela estrada da saudade me acompanha o abandono. Nas noites de solidão, amanheço sem ter sono. No meu peito magoado, desgosto fez o seu trono. Herança de um grande amor que amei sem ser o dono. Pra roubar os seus carinhos, fazia longas jornadas, cabresteado pela força da paixão desenfreada. Ela era a estrela guia, a luz da minha madrugada. Para mim ela foi tudo, eu pra ela não fui nada. Foco! Clássico sertanejo e as melhores! Zé Antônio Divanei, Paixão Desenfreada. Ouvimos também Mato Grosso e Matias, Falso Juramento. Agora é a hora daquele breakzinho, daqui a pouquinho tem mais. Não desliga o seu rádio. Só clássico sertanejo, volta já. Sabe por que você ouve a nossa rádio? Não! Aqui toca a música que você gosta de ouvir. Verde FM. Formação. Alegria. Os melhores locutores e muita diversão. Verde FM. Eu ouço, você ouve e a gente curte. Essa é a sua rádio. Verde FM. É a rádio que toca o seu coração. Câmara Municipal de Serranópolis. Trabalho e transparência. Manter a cidade limpa é manter o bem-estar da nossa vida, da nossa família. Quando cada cidadão faz a sua parte em casa, ele transforma a nossa cidade num lugar bom para se viver. Se você é proprietário de terreno que não está ocupado, deve mantê-lo limpo. Só assim vamos evitar as doenças que chegam junto com a temporada da chuva, como a dengue, por exemplo. Uma campanha Câmara Municipal de Serranópolis. Trabalho e transparência. Jornal Interativo tem tudo o que você precisa saber. Jornal Interativo. Ouça Jornal Interativo, de segunda a sexta, das 7 às 8 da manhã, aqui na Serra Verde FM, 104.9. Apresentação, Alemão. Clássico Sertanejo está de volta. Já estamos de volta com mais um bloco aqui do Só Clássico Sertanejo pra você, trazendo só aquelas modas de viola aí de 10, 20, 30, 40 anos atrás. É, você ouve todas por aqui, viu? Relembrando aquela música aí que você, de repente, era adolescente, era criança, bom demais. Agora, pra continuar aqui, tem Jaine, Meu Velho Pai. Uma viagem no mundo musical. Só Clássicos Sertanejo. Meu velho pai, preste atenção no que eu lhe digo. Meu pobre papai querido, enxugue as lágrimas do rosto. Porque papai, que você chora tão sozinho? Me conta, meu papaizinho, o que lhe causa desgosto? Estou notando que você está cansado. Meu pobre velho adorado, sua filha está falando. Quero saber qual é a tristeza que existe. Não quero ver você triste. Por que é que está chorando? Desse jeito, sinto estremecer meu peito ao pulsar meu coração. Meu pobre pai, você sofreu pra me criar. Agora eu vou lhe cuidar. Essa é a minha obrigação. Não tenha medo, meu velhinho adorado. Estarei sempre a seu lado. Não lhe deixarei jamais. Eu sou o sangue do seu sangue, papaizinho. Não vou lhe deixar sozinho. Não tenha medo, meu pai. Você sofreu quando eu era ainda criança. Não me sai mais da lembrança seu carinho, seus cuidados. Eu fiquei grande, estou seguindo o meu caminho. E você ficou velhinho, mas estou sempre a seu lado. Meu pobre pai, seus passos longos silenciaram. Seus cabelos branquearam, seu olhar escureceu. A sua voz quase que não se ouve mais. Não tenha medo, meu pai, quem cuida de você sou eu. Meu papaizinho, não precisa mais chorar. Saiba que não vou deixar você sozinho, abandonado. Eu sou seu guia, sou seu tempo e sou seus passos. Sou sua luz e sou seus braços, sua filha abençoada. Aperte os cintos e viaje no Só Clássico Sertanejo. Acredite em Deus, que o mundo ainda não está perdido. Existe amor e compreensão, por que sofrer? Por que sofrer? É o que sempre pergunto a mim mesmo. Se é tão sublime viver a vida na paz de Deus. Mundo fantasia, cheio de ilusão, meu pobre coração, de tudo se cansou. Mundo fantasia, longe no infinito, onde não se ouve a voz do Mestre, o Criador. Ouçam bem, Zuns. Acredite em Deus, que o mundo aí.